Isto acontece porque foi um compromisso político que estava no meu programa eleitoral quando me candidatei em 2009. E os políticos devemos fazer uma coisa. Não podemos prometer e depois esquecermos depois de ganharmos o poder. E aqui há uma ligeira diferença. É que isso estava no nosso programa eleitoral, que tinha sido negociado com o Sr. Raul Diniz, candidato na altura, e por isso aquilo que nós fizemos foi honrar o nosso compromisso daquilo que nos tínhamos comprometido. E a opção nesta área desportiva também é verdade que isto só existe porque existe o executivo anterior, existe este executivo e que tenham uma visão. Há pessoas que acham que a vida é só trabalhar. Nós não temos nada contra quem acha que a vida só é trabalhar. Mas a vida não é só trabalhar. A vida também é lazer. É termos momentos próprios. É termos momentos de divertimento. Agora, quando eu ouço alguns aí que andam por aí, que se apresentaram agora como candidatos, e sem-se política nenhuma, e por acaso a promessa em Lagares não foi por acaso. Vamos lá ver a história dos clubes do concelho. Concelho com mais anos de história. Futebol Clube de Oliveira do Hospital. Segundo clube com mais anos de história. Associação Desportiva de Nogueira do Cravo. Terceiro clube com mais história. A Associação Desportiva de Lagares, 40 anos que tem. Isto percebe-se que isto não se faz ao olhímetro. Ou não é só porque nós gostamos das pessoas. Ou não é porque eu tenho uma descendência de Lagares. Ou porque tenho os vereadores. É porque também temos de ter justiça no critério e sermos justos com todos. Deixem-me dizer, eu olho para as declarações e quando dizem que querem acabar com os apoios às associações e ao desporto, é uma coisa que não sabem o que estão a dizer. Não sabem que isso é importante para as suas comunidades. Não sabem, não percebem o que é que está aqui em causa.